primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Como sempre trazemos algumas frases do livro O Consolador, de Chico Xavier, são textos bem pequenos para começarmos a refletir nessa maravilhosa doutrina. Hoje trazemos uma pergunta feita pelos amigos espíritas a Emmanuel, perguntando a Emmanuel qual a verdadeira definição da mediunidade. E Emmanuel assim se expressa: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Muito bem, meus amigos, estamos numa linda manhã, no dia 16 de abril de 2017, uma linda manhã do outono brasileiro de Santa Bárbara do Oeste. E hoje temos nos assessorando a Rose. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem para a Rádio Brasil 690M 3463-5068, 3463-5255. Sempre costumamos falar que toda a obra de Kardec, após ser lida e estudada, reconhece-se, até com uma certa facilidade, que ela não é uma religião nos modelos que se tem hoje no mundo. Ela pode até ser classificada como um braço da ciência, face todas as pesquisas, todos os seus trabalhos e todas as suas demonstrações. E é dentro desse contexto, dessa percepção de ciência, é que trouxe hoje um texto, no exercício de reflexão, do livro Emmanuel. É o quinto livro da obra de Chico Xavier, e cujo título do livro é também Emmanuel, escrito pelo Espírito Emmanuel. E abri aqui no capítulo 14, o capítulo 14 tem o título A Subconsciência nos Fenômenos Psíquicos. E Emmanuel escreveu um texto pequenino, e que depois eu fiz alguns pequenos comentários para dividir com vocês nesse exercício de reflexão. Escreve Emmanuel sobre os fenômenos psíquicos na visão espírita. Fala o mentor: todas as teorias que pretendem elucidar os fenômenos mediúnicos, alheios à doutrina espiritista, pecam pela sua insuficiência e falsidade. Em vão procura-se complicar a questão com termos rebuscados, apresentando-se as hipóteses mais descabidas e absurdas, porquanto os conhecimentos odiernos da física, da fisiologia e da psicologia não explicam fatos como os da levitação, de materialização, de natureza, afinal, genuinamente espírita. Para a ciência anquilosada nas concepções dogmáticas de cada escola, a fenomenologia mediúnica não deve constituir objeto de ridículo e de zombaria, mas sim um amontoado de materiais preciosos à sua observação. Felizmente, se muitos dos pesquisadores criaram os mais complicados sistemas elucidativos, cheios de extravagância nas suas enganadoras ilações, alguns deles, desassombradamente, têm colaborado com a filosofia espiritualista para a consecução dos seus planos grandiosos que implicam a felicidade humana. Então vocês observaram que esse livro, psicografado em 1938, tinha uma avaliação do espírito de Emmanuel sobre a ciência da época, sobre as concepções, o que se aceitava. E eu mesmo, na leitura que eu fiz ontem, de maneira muito humilde mesmo, eu fiquei pensando assim: será que essa era a visão do Emmanuel em 1938? Claro que com toda a sua lucidez ele conseguia ter essa percepção um pouco mais à frente. Aí eu tomei a liberdade de ligar para um amigo meu, que é professor de uma universidade no Rio de Janeiro, Dr. Antônio Carlos Moraes, e que perguntei a ele qual era a situação da ciência atual. Qual é a qualificação desse teu amigo? Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em medicina e está fazendo doutorado em gastroenterologia. E ele nos disse de maneira muito clara que existe dogmas e um enrijecimento da ciência aos conceitos espirituais. Não se abrem, porque em geral esses grandes cientistas têm receio de descobrirem o quanto não sabem. E em cima dessa colocação dele, eu fiz eu peguei algumas frases do Emmanuel, fiz pequenos comentários, Alain e Luiz, que coloquei assim, peguei a frase do Emmanuel: pecam pela sua insuficiência e falsidade. Essa é a frase do Emmanuel, e eu escrevi assim: falta conteúdo nos cientistas atuais para ajuizar sobre os conceitos espíritas. Negam por negar, por uma questão de orgulho e de vaidade. Têm receios de descobrirem o quanto não sabem. Depois peguei repeti uma outra frase do Emmanuel: procura-se complicar a questão com termos rebuscados. E eu escrevo: se escondem atrás de conceitos científicos enrijecidos e dogmáticos e não se permitem ampliar a admissibilidade da realidade espiritual. Novamente, Emmanuel: não explicam fatos como a levitação e a materialização. E eu escrevo: fenômenos sobejamente reproduzidos no mundo inteiro, vistos, filmados, fotografados, avaliados e reconhecidos como verdadeiros. Por que não se pronunciam sobre tais evidências? Então, é em cima desse conceito que a gente tem que ter uma visão espírita e real de todos os fenômenos. E sob essa atmosfera, com o maior prazer, eu posso dizer: muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e nós aqui nesse domingo de Páscoa, fazendo o nosso programa Visão Espírita com muita alegria, muito amor e observando exatamente isso que o Geraldo comenta. Na nossa apostila acerca do homossexualismo, nós acrescentamos dois textos, um do Emmanuel e um do Chico, que alertam exatamente sobre a visão da doutrina materialista a respeito do assunto, e eles dizem assim: a psicologia e a psicanálise, ou a psiquiatria, eles terão condições de um dia suprir a humanidade com informações preciosíssimas, e aí eles colocam uma observação: mas antes que eles aceitem e compreendam e possam incorporar a reencarnação à sua maneira de pensar, é uma temeridade pegar qualquer conceito emitido por essas ciências. Então, essas ciências, elas não elaboram uma informação em cima daquela ciência que eles conhecem e a doutrina que eles estudassem. Eles pura e simplesmente ignoram a doutrina, porque vai ter que dar trabalho. Nega por negar. Nega, né? Por negar. Então, você negar por negar é fácil. É cego conduzindo cego, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu nem vou me debruçar sobre isso porque eu não acredito. E isso, a ciência está falando, e às vezes eu me exaspero aqui, vocês ficam meio nervosos comigo, mas a ciência está fazendo desde 1700. Aquela associação inglesa, ela nomeou 32 sábios. Da Sociedade Teosófica de Londres, né? Sociedade Dialética de Londres. E essa sociedade pegou dos seus pares 32 cientistas e sábios, fez com que eles se debruçassem sobre os fatos. Eles ficaram 3 anos estudando os fatos espíritas e ao final emitiram a sua conclusão. Só que o resto da sociedade, que não se debruçou sobre os fatos, continuou com seus preconceitos. Então a conclusão da sua comissão que ela nomeou não serviu, porque eles não acreditaram. Por isso que eu repito muito aqui, espiritismo não é crença, é conhecimento. E conhecimento, se você não se debruçar sobre ele, se você não pesquisar, se você não escutá-lo, não aprofundá-lo, você nunca vai ter. A crença, você... Aí eu acredito ou não acredito? Baseado em quê? Em nada. A crença você elabora baseada no desconhecimento. O conhecimento, não. Você elabora em cima do esforço, em cima da energia gasta, em cima da ação de buscar informação. Muito bem. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius, que está aí na técnica hoje, voltando de férias, né, Vinícius? Ela está reabastecida de energia para trabalhar. Bom dia, Rose, que está no telefone, no 3463-5255. E bom dia a você que nos acompanha pela internet, pelo aplicativo do smartphone, pelo Facebook, pelo computador. É assim, Geraldo, eu tenho me debruçado há bastante tempo sobre essa preocupação da ciência ser um opositor ao espiritismo. Vamos usar esse termo, eu estou colocando esse termo. A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Eu concordo com a afirmação do Emmanuel, tá? Que realmente a mediunidade, né? Os fenômenos mediúnicos, Eles têm um local de estudo complicado, conforme a ciência hoje coloca. Por quê? Porque a ciência, ela, desde Descartes, ela criou métodos baseados nele, cartesianos, na busca da razão. E por quê até? Porque era para fugir do modelo dogmatizado da religião de até então. Então, eles foram obrigados a se proteger. Então, assim, normalmente o frágil se protege batendo, né? Então, na fragilidade científica da época, que levava cientistas à fogueira, eles foram obrigados a se fechar lá num bastião lá que fossem intocados. Para eles não serem acusados de hereges pela igreja e poderem continuar desenvolvendo seu trabalho, eles fugiram de qualquer coisa que não desse para provar que 1 + 1 = 2. Então, tudo que dá... Se deixaram assim. Criaram esse modelo de comportamento, por quê? Porque se pode provar, a ciência manda. Aceita. Manda. Manda. Manda. Se não pode provar, é da religião. Então, essa divisão... Ela é muito séria na história das humanidades e dos pensamentos. Então, o que acontece? É difícil, quando um cientista ele começa a olhar para o lado religioso, ele é colocado na beira dos cientistas, ele sofre preconceito. E quando um religioso começa a olhar a ciência, ele também é marginalizado como religioso. Então, existe um preconceito bilateral, assim, tanto a ciência se fechou em dogmas científicos cartesianos para se proteger, quanto a religião se fechou em dogmas intocáveis da religião, que a ciência não tem como provar, para se proteger, para se manter existente, para se manter real na mente das pessoas. Então, nós enfrentamos hoje um processo ainda que eu acredito, e aí é um chutão meu, que vai demorar muito tempo ainda, para a ciência e a religião andarem de mãos dadas. A religião no sentido positivo, de nos fazer uma ligação com o espiritual, e a ciência num sentido positivo, de querer o melhor para o ser humano e não para si mesmo. Então, temos que afastar o egoísmo da discussão religiosa científica. Toda vez que eu achar que eu tenho razão, eu estou atrapalhando esse processo. Então a gente tem que discutir de uma forma aberta, tanto com a ciência, tanto com a religião, para a gente poder avançar nesse meio termo. Eu acredito que faltam cientistas de bom senso que se debrucem nos conceitos dogmatizados da religião para trazer luz nesse ambiente. Como faltam religiosos com bom senso que busquem na ciência explicação para fatos dogmatizados. Então, quando a gente começar a ter estes personagens, e eu acredito que ainda não deva ser nosso tempo para isso, como evolução psíquica, porque nós ainda temos fraqueza de conceituação em bem viver, né? Então, se a gente ainda não sabe o que é bem viver, o que acontece? Eu finco uma bandeira num ponto de vista e ali eu fico, porque as pessoas ainda têm muito medo de ser estigmatizadas, elas têm medo de ser rejeitadas. É uma carência ainda que existe no ser humano. Fragilidade. Uma fragilidade. Então, aí eu pego uma frase do próprio... Não, não é do Emmanuel, é do Humberto de Campos, que está no livro Boa Nova, que eu repito sempre, que o ser humano é mais frágil que perverso. Então, a gente não pode ver o cientista que defende a ciência pura e simplesmente pode rejeitá-lo como totalmente. Um monstro. Sim. E nem aquele religioso que defende a religiosidade como um monstro. Eles são pessoas fragilizadas, espíritos que ainda precisam amadurecer, e muitas vezes só se amadurece quando se radicaliza, porque quando ele se prende radicalmente nesse ponto de vista, chega uma hora que ele não consegue mais defender o ponto de vista dele. Por quê? Porque ele é radical, e não, como nós ainda somos muito rasos no conhecimento da espiritualidade, ele vai chegar uma hora que ele vai se contradizer naturalmente. Então, de um jeito ou de outro, uma hora ou outra, ele vai ter que abrir para outra frente. Quando um cara desse, radical de um lado, se abre para outra frente, ele vira o maior elo de ligação das duas. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, por exemplo. Exato, o Luiz deu um exemplo fantástico. Paulo de Tarso, o que, que ele era? Ele era um radical do judaísmo, dos hebreus. Do Sinédrio, né? Ele era para ser o cara. Né? Ele era para ser o hebreu mais famoso. Né? Era para ele ser o líder da raça. E ele virou cristão. O que acontece? Ele é o cara que faz essa ponte. E são cientistas e religiosos iguais a Paulo que um dia vão fazer essa ponte. Não adianta falar, o cara ele tem que se posicionar. Né? Jesus mesmo falava, né? Nem frio nem quente. Né? Seja frio ou quente, não seja morno. Os mornos eu vou vomitar. Os mornos eu vou. Então, assim. Nós, o morno não sai daquilo. O morno não é. Acomodado, tá quietinho. Porque o radical, normalmente, ele toma na boca de vez em quando. Né? Ele é tão radical que o cara vem e fala assim, pô, cara! E aí, nessa hora, ele é obrigado a pensar, porque doeu, né? Ele fala, nossa, e agora? Por onde que eu saio, né? Então, a gente tem que entender que esse é um caminho que a gente tem que ter tempo, calma. E é uma coisa natural. Natural. Natural, porque a igreja foi radical. É. Entendeu? Quer dizer, então a religião foi radical com relação à ciência. E hoje a ciência está sendo radical com relação à religião. É um processo. Mas o espiritismo não é religião, é isso que a ciência é um braço. Então, quando muitos espíritas, e aí vamos fazer uma ponte porque nós defendemos aqui, né? Quando hoje, né, muitos espíritas falam que espiritismo não é religião, eles falam baseados nessa discussão de hoje. A gente não deveria englobar o espiritismo como religião. Porque não é religião. Como uma ciência natural. O Alan falou umas 10 vezes ali, dogmática. É. O espiritismo não tem dogma. Não tem dogma. Espiritismo então, não tem verdade em conteste. É. Agora, a religação com Deus, tudo faz. A ciência faz. Emmanuel defende na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando os cientistas são emissários de Deus lá dentro dos seus laboratórios. Lá dentro. Claro que são emissários de Deus lá. Ou não? Se eles tivessem consciência de quantas vezes, debruçados sobre o microscópio, eles foram inspirados... É, mas aí o que acontece? É a radicalidade que atrapalha, né? Que ela que divide, né? Mas é a mesma radicalidade que une um dia. Mas a gente tem que ter paciência. Alan, eu acho que essa sua fala de hoje foi a fala mais esclarecedora que você teve nesse ano aqui. Eu acho que você esclareceu muita coisa, particularmente essa é a minha opinião. E dentro desse clima aí eu peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Cara, deu uma ouvida. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Começamos muito bem o nosso programa, com todas essas falas, com todos esses comentários, eu acho que isso serve de base para que possamos iniciar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é a leitura do capítulo do livro Vinha de Luz, um livro escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. No campo físico, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Paulo, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pôde aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira do seixo que avança quase inalterável, a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. O coração prevenido, que semeia o bem e a luz, no solo de si mesmo, espere, feliz, a colheita da glória espiritual. Qual é o número da lição, Ana? 171, é um número interessante, isso, né? 171, tá bom. Lição linda. Linda lição. Lição maravilhosa. Quanta informação. Muita informação. Então você veja a figura usada por Emmanuel. A semente, ela é jogada na terra. Ela é coberta. Ela morre. Então ela superando todo esse processo de putrefação, ela germina na figura de uma flor, de uma verdura, de uma árvore, né? Então, e Emmanuel, seguindo as palavras de Paulo, você vê a consciência de Paulo nos explicando com relação à ressurreição de Jesus, né? Semeia-se corpo animal, renasce corpo espiritual. Então, mostrando que Jesus, ele apareceu, ele se fez tocar, ele conversou com seu corpo espiritual, né? Então, mostrando que a ressurreição de Jesus é a nossa. Todos nós ressurgimos da vida material. E ele colocando essa figura da semente, vocês vejam que interessante, nós somos exatamente como o processo da semente. Porque na espiritualidade, acreditar em Deus e acreditar na vida espiritual, qual é, que vantagem tem? Você está no plano espiritual, você está em contato com os espíritos, você está vendo tudo e não está sentindo os apelos da matéria, tudo é beleza, tudo é motivo para você, com exceção, é claro, daqueles que fracassaram na matéria e estão lá no umbral, em regiões umbralinas. Agora, nós no plano espiritual somos os maiores santinhos do mundo. Nós enxergamos tudo aquilo com muita clareza, muita nitidez. E a vida espiritual é a vida do espírito imortal. Isso nós sabemos, no plano espiritual nós temos consciência disso, está lá para ver. Agora, quando nós mergulhamos na carne, nós nos assemelhamos ao caso da semente. Você não está mais com a luz do sol a iluminá-lo. Você não está mais com a vida espiritual natural e se mostrando para você. E aí então você se retém aos sentidos, aos olhos, à pele, ao corpo, ao tato. Aí você começa a sentir aquilo que o corpo material te passa. Você começa a ficar sujeito aos instintos que esse corpo material desenvolveu ao longo dos séculos. Você começa a sentir prazer, você começa a sentir a gula e uma série de coisas que você tem contato na matéria e que são gostosas. E elas são gostosas e foram criadas assim, gostosas, por uma questão de sobrevivência. Se nós não tivéssemos prazer quando nós comemos, nós não comeríamos e nós acabaríamos sem alimentação, nós morreríamos. Se nós não sentimos prazer no sexo, nós não nos reproduziríamos. E aí a espécie já estaria extinta. Então esses prazeres que Deus adicionou às coisas que nos são necessárias para a nossa sobrevivência, a nossa manutenção, nós começamos a ter contato com eles de uma forma gostosa. Nós começamos a esticar essa coisa gostosa, essa sensação da carne. E você vê como é que nós fazemos. Nós, a nossa tendência é sempre esticar essa sensação de prazer em tudo. Você come um pratinho de feijoada, é gostoso, aquilo lá é satisfatório, mas você quer esticar, você come dois. Você quer esticar, você enche o prato. E aí aquilo lá, por ser prazer demais, te entulha. E aí você começa a se sentir mal. E você bota a culpa na feijoada. A feijoada me fez mal. Não, o que me fez mal foi o fato de eu ter mergulhado na carne e não aprender a usar aquele prazer na dose necessária, na dose de equilíbrio. E é isso que acontece conosco e por isso que nós desenvolvemos. Porque no exercício desse contato com os prazeres da carne, nós vamos começando a dosar, aprender a nos equilibrar, e a palavra que Emmanuel usa aí é a sublimar. A sublimar como? Aprender os prazeres das coisas espirituais. Aprender o prazer de você conviver com uma família equilibrada, uma família sensata, uma família bem construída, onde você conduz para o progresso, para a evolução. Você descobre outros prazeres. Você descobre outros prazeres, os prazeres do espírito. Aí é que está exatamente aquilo que os espíritos falam, intelectualizar a matéria. Porque aí nós conseguimos dar à matéria a verdadeira dimensão de tudo aquilo que nós estamos discutindo a respeito de religião e ciência. Por que que a religião e a ciência não se encontram? Porque a religião foi para um extremo, a ciência, quando se impôs, foi para o outro extremo. E só quando nós relaxarmos e agirmos com prudência, com bom senso, é que nós nos encontraremos. E a mesma coisa com relação à vida na carne. Quando nós tivermos o bom senso de usar a matéria a nosso favor, usando todos aquilo que a matéria nos propicia. Hoje, por exemplo, nós estamos cansados de ver a respeito da economia, nós havíamos discutido isso no carro. Hoje, o que preside o nosso desenvolvimento é o aspecto econômico, não é economicamente viável. A hora que nós entendermos que é familiarmente viável, é essa a nossa escolha, nós mudaremos o mundo. É, meu amigo Luiz, é isso aí. É por isso que eu ando estudando bastante essa questão da família, né? Para a gente se voltar para dentro da família, que era o assunto meu e do Luiz. Eu ando escrevendo um livro aí sobre a família real, que é a família que a gente mais deve se dedicar a ela. Então, logo aí eu dou notícias sobre esse livrinho. Mas quando a gente vê um texto desse aqui, eu acho bem interessante a gente pensar da seguinte maneira. O aproveitar a experiência atual, né? Então, eu estou encarnado e eu estou voltado para a ciência, porque eu nasci num meio que me estimulou a ir para o laboratório, a ir para a academia, e na academia eu desenvolvi em mim uma habilidade de pesquisa e fui parar dentro de um campo de pesquisa científica. E eu estou nesse ponto. O que eu posso fazer de melhor hoje nesse ponto? É essa a nossa busca. Eu estou inserido num outro contexto. Eu não fui para a academia, eu fui trabalhar, hoje eu sou um pedreiro. Como eu posso ser o melhor pedreiro? Eu casei muito novo e casando muito novo, eu tenho filhos e sempre trabalhei muito para dar alimento para essa família, para os filhos, para as crianças. Que eu seja a pessoa mais importante nessa hora, nesse lugar que eu estou inserido. Estamos no corpo físico para evoluir a condição espiritual. O nosso psiquismo imortal está sendo evoluído com esta oportunidade de reencarnação. Aonde eu estou? Aonde eu deveria estar? Em que contexto eu estou? O contexto que a minha mente me posicionou. Eu não tinha como estar em outro lugar. Eu não posso olhar para a janela e ver que a grama do vizinho é mais verde. Eu não posso fazer isso, porque toda vez que eu pensar em fazer isso, eu estou deixando de olhar para o meu, para a minha vida, para o meu atual estado evolutivo. Esse é o mais importante ponto. O meu estado, não é, e é muito diferente de egoísmo isso, mas é o ponto que eu fui inserido para desenvolver o que eu mais tenho que desenvolver. Então eu estou inserido, de repente, numa família muito complicada. Pode ter certeza que você tem o que aprender aí. Eu não sei ao certo falar para você o que você tem que aprender aí, mas alguma coisa você tem a aprender aí, né? Por exemplo, nós recebemos uma mensagem de uma moça que ela fala que ela perdeu o pai dela. Você leu agora, né, Luiz? Perdeu o pai dela porque ele teve um infarto e ela não conseguiu carregar o pai porque ele era muito pesado para dentro do carro a tempo e ele morreu do infarto. Minha querida, fique em paz. Ninguém te deu forças físicas suficientes para carregar um homem, sei lá, o peso que seu pai tinha. Não era essa a história, né? E você fez o que você pôde. Tem um filósofo aí atual, o Cortella, ele fala de um jeito bacana uma frase que eu vou repetir para você, que é assim, ó: faça o melhor que você pode com os recursos que você tem. Por quê? Até que ponto? Até um dia que você tiver mais recurso para fazer melhor ainda. Então, o seu recurso físico não permitia carregá-lo até o carro. E não carregou. Se você fosse um homem super forte e conseguisse carregá-lo até o carro, será que salvaria também? Né? Tem uma hora para tudo. Uma hora o seu pai, eu, você, vamos desencarnar. É natural, é a ordem natural das coisas. Não se cobre desse jeito. A vida não é desse jeito. Nós precisamos entender que estamos inseridos onde estamos e passamos pelas experiências que precisamos passar para a nossa evolução. A dor que você está sentindo, sinta a dor. Entenda o que ela está te representando. Entenda o que você precisa aprender com esse processo. Mas não aprenda a se culpar. Isso não é aprendizado. Isso aí é falta de aprendizado. E uma outra coisa com relação a ela, né? Ela está lendo que o pai morreu. E eu estou lendo que o pai retornou ao seu ponto de origem. E se a gente lê ainda no Livro dos Espíritos que o que é a desencarnação é uma libertação de uma escravidão. Os pontos de vista, né? Tanta gente quer se libertar pelo suicídio. Isso. Então, não lamente uma morte que foi uma morte natural. E você não pôde carregar um peso simplesmente porque esse peso era maior do que a sua capacidade. Pronto, relaxa. Agora o que você pode fazer e o que eu convido você a fazer é rezar. Fazer uma prece por ele, para que ele seja realmente bem recebido. Então, esse é o ponto de vista no campo físico. Não olhe apenas a vida da matéria para o espírito. Não foi, o seu pai não perdeu o corpo. O seu pai deixou o corpo físico. Sim, e ele é um psiquismo imortal. Os espíritos usam é libertou-se. Libertou-se da escravidão. Muito bem, meus amigos, comentários excelentes. E sempre lembrando que temos a nossa página no Facebook. Você que está nos ouvindo, se quiser entrar, entre lá, curta a nossa página, faça perguntas, questionamentos, sugestões. É dessa maneira que vamos criando essa base de comunicação com todos vocês que nos ouvem e amplificando cada vez mais esse conhecimento da doutrina espírita. Vamos sempre lembrar dos nossos patrocinadores, da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life, clínica veterinária, na rua General Osório 287, centro de Santa Bárbara do Oeste. E atende pelo telefone 3628-8700. 10 horas e 10 minutos. Agora vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo sequencial do livro A Gênese, que veio à luz aqui no mundo em 1868, em Paris. Então já tem muito mais que 100 anos de estudos e observações. E hoje, dando sequência, estamos no capítulo 15, que ainda fala sobre os milagres do Evangelho, e é a última parte desse capítulo, porque semana que vem iniciaremos o capítulo 16. E nessa última parte, o Kardec, ele aborda um tema que acabou se criando em torno desse tema, muitas opiniões e algumas divergências, mas o Kardec foi muito feliz nas suas colocações. O termo é desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte. Esse fato relatado nos evangelhos abre perspectivas para cada um interpretar de um jeito. E o Kardec, eu posso até falar dessa maneira, ele foi mostrando o caminho e desconstruindo algumas colocações que foram feitas de maneira tão racional, de maneira tão lógica, que estamos aguardando até hoje quem pudesse contestá-lo do mesmo nível como ele defendeu a sua tese. E ele, a história é o seguinte, eu vou só ler alguns pedaços e a gente vai comentando. O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte foi objeto de numerosos comentários. É atestado pelos quatro evangelistas, baseados nos relatos das mulheres que se apresentaram ao sepulcro no terceiro dia. Então observem, os evangelhos foram escritos por quatro homens diferentes, em épocas diferentes, em cidades diferentes, todos citando as mesmas referências, relatando o desaparecimento do corpo de Jesus. Do ponto de vista histórico, isso é uma evidência histórica. Não tem como contestar isso, houve o desaparecimento. E aí ele segue, ele fala assim, segundo outra opinião, quer dizer, ele coloca a outra opinião até para servir como contraprova, para servir como raciocínio, para trazer luz a quem lê. Jesus não teria jamais revestido um corpo carnal. Existe uma tese defendida por alguns de que Jesus não tinha um corpo carnal, ele tinha um corpo fluídico. E o Kardec, ao longo dessa explicação, ele fala, o indivíduo que está defendendo essa tese, ele coloca Jesus na mesma condição de um agenere, que é não apenas a aparição, mas é um espírito que se materializa e se torna palpável. Você consegue perceber temperatura, ele tem peso, ele tem uma medida física e ele é percebido pelos sentidos físicos. Então há toda uma defesa de algumas pessoas, de algum autor, defendendo essa tese. E Kardec vai mostrando ponto a ponto o equívoco desse conceito, dizendo que de fato Jesus tinha um corpo material. Ele foi produto de Maria e de José. Maria ficou grávida e nasceu Jesus dentro das leis naturais. E aí o Kardec vai, ele faz uma defesa muito interessante, que ele fala que quando avalia esse ponto especificamente, Luiz e Allan, ele fala que divide-se a vida de Jesus em dois pontos, durante a vida de Jesus e depois da morte. Aí ele fala que durante a vida, Jesus deu todas as provas da existência carnal, e que todos aqueles fenômenos aparentemente sobrenaturais que aconteceram com ele, são fenômenos que podem se reproduzir com qualquer um de nós. Ele não fugiu em nenhum momento às leis naturais e todas são explicadas mediante o conhecimento do corpo humano, da vida espiritual. E aí depois ele vai defendendo que houve de fato a morte de Jesus. Ele fala, depois do suplício de Jesus, seu corpo lá ficou inerte e sem vida, morreu. Foi sepultado com os corpos comuns e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Ele morreu, está morto. Depois de sua ressurreição, quando ele quis deixar a terra, aí ele não morre. O seu corpo se eleva e se desvanece e desaparece sem deixar nenhum sinal. Então ele fala, Jesus deu todas as provas de vida terrena enquanto vivo. Depois que ele ressurge, aí é outra conversa. Ele dá todos os sinais de um corpo fluídico, espiritual. E aí ele finaliza, ele fala assim, existem argumentações técnicas e científicas e argumentações morais. as técnicas e científicas. Em consequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Aí ele vai defendendo que todo esse sofrimento de Jesus foi real, não foi fictício. Aí ele finaliza e ele fecha com chave de ouro ao fazer a argumentação moral, quando ele diz: aos fatos materiais que ele ajuntou nesse texto, existem considerações morais do mais alto poder. Eu vou ler. Se durante sua vida Jesus tivesse estado nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que ele assim era, será retirar-lhe todo o mérito da vida, de privações e de sofrimentos que havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele era só aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua oração a Deus para que se afastasse o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até o seu último grito no momento de entregar o Espírito, não teria sido senão um vão simulacro. Aí ele começa a defender essa tese moral. E no meu entender, ele fecha de maneira muito feliz essa consideração de que Jesus nasceu de fato, viveu como qualquer homem, evidente que de um patamar moral tão elevado que ele tinha respostas diferentes, assimilações diferentes, percepções diferentes. Ele conseguia vencer pela sua própria evolução, algumas condições físicas, e assim o demonstrou durante toda a vida, toda a cura que ele fez. E depois da morte, é outro Jesus sem corpo. Aí ele dá todos os sinais de que ele morreu. Então, eu compreendo que esse texto do desaparecimento do corpo de Jesus prova que Jesus esteve vivo entre nós, não foi um agênere. E o fechamento, eu convido você que está nos ouvindo a ver esse final, que são os fatos morais. Eu gostaria de ouvir Luiz e Alan falando sobre isso. Olha, admitir que sumiu o corpo e que isso é uma prova que Jesus era um corpo fluídico, era a mesma coisa que dizer assim: todos esses processos de sofrimento do Getsemane, da crucificação, foi uma farsa. Tá? Então, se você acha que todo esse processo da crucificação de Jesus, ele fingiu que estava sentindo dor, ele fingiu que estava sofrendo, então você fique com essa sua tese. Né? A minha, jamais eu vou ter qualquer pensamento hipoteticamente próximo disso aí. A coisa mais fácil que existe é sumir com o corpo. O Ulisses Guimarães, ele sumiu o corpo dele, não acharam. Então, por isso, ele teria um corpo fluídico. Né? Quer dizer, então, existem milhares de pessoas que nem puderam sofrer o enterro porque não acharam o corpo. Então, a possibilidade de o corpo de Jesus ter sido roubado, ter sido mudado do túmulo, porque os romanos tinham o interesse de não transformar aquele cara num mártir, né? Se você sumiu com o corpo dele, não tem túmulo. Ele não está enterrado em lugar nenhum. Então, é uma técnica para você evitar aquela martirização daquela criatura. Então, o sumiço do corpo de Jesus, qualquer tese que se pense diferente da do roubo, ela tem que ser 1%. 99% tem que ser elucubrado sobre o fato de alguém, por interesse político, sumir com o corpo de Jesus. Né? Então, a coisa mais fácil do mundo é você pegar um defunto de um lugar que está enterrado, ainda mais naquela época que eles colocavam, era uma, bem fácil, né, remover. Então, e não se discute mais. E só para você ver que a insanidade é tanta que existem pessoas que desenvolveram teses de que Jesus ressuscitou com o corpo material, por isso que sumiu o corpo. Então você veja que é absurdo de quem quer pensar diferente. Pensar diferente é você procurar qualquer hipótese, por mais hipotética que seja, e abraçar. Aí você é diferente. você não pensa como a maioria. Então a questão de Jesus está muito clara. Está muito clara, está muito nítida, está muito séria. E ele ressuscitou com aquele corpo que todos nós ressuscitamos. Então não tem mais o que... E o Kardec realmente, esse trecho, eu cataloguei isso como Jesus corpo fluídico. Que é uma corrente que veio de Rustang. Jean-Baptiste Rustang. É, e que se instalou na nossa FEB, principalmente na diretoria da FEB. Mas pelo menos a diretoria da FEB, ela sempre cuidou de divulgar Kardec, né? É um pensamento deles, eu acho que tem todo o direito de pensar, e não procura dentro do movimento espírita de flagrar esse pensamento, né? Então a FEB pensa assim, a diretoria da FEB, mas ela divulga exatamente a doutrina de Kardec, o que está certo, porque é representante da doutrina dos espíritos, e essa doutrina não tem nada a ver com o espiritismo. Tem uns pontos de vista, né? Tem umas historinhas que a gente escuta por aí que parece história com a da carochinha, né? Veja bem, eu sempre parto do seguinte princípio: o que que vai mudar na sua vida você perder tempo pensando nisso? Primeiro, quem foi que contou para os evangelistas? Quem que é essa mulher? Vou falar igual aquele um da escolinha do professor Raimundo: tem foto? Tem algum testamento registrado em cartório? Tem um fato, ou testemunha além dela que corrobora o que ela está falando como verdadeiro? Quem foi os evangelistas que escreveram os evangelhos? Quem traduziu? Quem garante em 2000 anos que se manteve como era feito lá atrás? Então, gente, para. Vai atrás de coisa que é mais importante. Eu não vou falar mais nada. O Alain, ele deixa claro assim: é um assunto que pode ser até falado, mas é secundário em relação à moral, em relação à nossa mudança interior. Valeu o Sermão do Monte. É que assim, foi colocado no livro, a gente tem que expor, até para esclarecer, né? Porque muitas perguntas surgem. Não, eu não estou me... Não, entendi. Como o Luiz comentou muito bem, eu não vou ficar jogando uma olhada nesse ponto, é bobagem. Então eu espero que você, ao ouvir esses comentários, que se interesse em ler, estudar, ligar, questionar e ver que Jesus não era um espírito que ia contra a lei da natureza. Então ficou claro, depois de tudo isso comentado, de que realmente esse é o nosso entendimento, de que Jesus teve um corpo carnal, normal, como qualquer um de nós aqui neste mundo. Muito bem, a semana que vem nós vamos entrar num capítulo extremamente interessante, que é as predições segundo o Espiritismo, a teoria da presciência. Isso é uma outra coisa que a ciência também tem que explicar. Como é que o indivíduo prevê alguns fatos? Isso é um... Ou seja, a ciência tem que ampliar os horizontes do seu conhecimento. As suas possibilidades, sim, né? Muito bem, e a semana que vem vai ser recheada de informações assim. Mas vamos lembrar, meus amigos, são 10 horas e 24 minutos... Ajude o programa Visão Espírita. Você que nos ouve sabe que nós vivemos da sua doação, de todo um trabalho feito pela USE de Santa Bárbara. A Banca do Livro Espírita fez um ano ali perto da biblioteca. Precisamos que você vá lá, que compre livros. É uma maneira de ajudar a manutenção do programa Visão Espírita. E você que nos ouve, se puder nos ajudar, como o Luiz sempre destaca, tem companheiro que dá R$5, 10, 15, 50, 100... O que você puder fazer, existem 3 contas bancárias, toda semana falamos a mesma coisa, exatamente precisando dessa ajuda. A conta de preferência é o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. E outras 2 contas do Luiz Pessoa, de Piracicaba, Banco do Brasil e Banco Itaú. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E do Banco Itaú, também de Piracicaba, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. O que você puder, nos ajude. Aliás, a semana passada eu fiz um apelo veemente, né? E havia um contribuinte que ele contribui com uma percentual maior. E logo no dia seguinte, então, ele colaborou de novo, né? E nós insistimos principalmente com aqueles que não o fazem, né? Aquele que não tem o hábito de colaborar com o programa Visão Espírita, que estabeleça, diz assim: poxa vida, eu assisto todo domingo esse programa, eu escuto, você é tão gostoso, eu vou me permitir dar R$10 por mês, né? Quer dizer, 10%, R$10 por mês não é o dízimo, né? R$10 por mês é uma parcelinha, uma coisa que todo mundo... O importante é o seguinte: eu estou contribuindo para que esse programa se mantenha, né? Quer dizer, é uma coisa natural. Então, muito obrigado a esse nosso amigo que foi sensível de novo a nosso apelo da semana passada. E essa semana mesmo eu tive oportunidade, eu estava com R$60 para transferir para o Margato, mas não transferi para uma quantidade. E aí, a partir daí, eu transferi 280, porque nossa, aí já ficou uma quantidade maior. Então, contribuam, porque a gente vem com tanto amor, com tanto prazer fazer esse programa. É judiação. Você já imaginou algum dia a gente chegar à conclusão que não dá para continuar o programa porque a USE não consegue manter o programa, né? Eu acho que até o Paulo, que nos ouve, a gente sabe que o Paulo escuta esse programa e admira a qualidade daquilo que a gente faz, até ele contribuiu conosco no sentido de dar um desconto, entende? Então, que todos possam fazer um pouquinho cada um, um pouquinho de cada um, dá um montão, né? Com certeza o Paulo tem sido muito compreensivo, muito amigo, fora de série. Tem sido não apenas o dono da rádio, mas um companheiro que trabalha junto com a gente aqui, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 27, 28 minutos. Vamos agora para a música de boa qualidade. E o Luiz tem uma surpresa mais hoje. Mais uma vez em sua homenagem. Em minha homenagem, rapaz. Ele sabe que eu gosto de música clássica, então vamos ver o que ele aprontou hoje. Essa melodia maravilhosa de Strauss, o Luiz nos brindou com uma música espetacular. Eu tenho comigo que a música clássica mexe com algumas partes que pertencem à nossa sensibilidade e que nos permitem entrar em contato com energias maravilhosas. Eu particularmente adoro muito a música clássica. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 30 minutos e dessa maneira estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo dos livros, da coleção de livros da Terezinha Oliveira, uma companheira nossa de Campinas, já desencarnada, e que fez livros didáticos muito interessantes, que servem muito na prática do Centro Espírita. E acredito que todo Centro Espírita que utilizasse esses livros da Terezinha facilitaria muito os seus trabalhos. eu recomendaria que todo centro espírita institucionalizasse um curso interno e fizesse a leitura e o estudo dos 7 volumes dessa coleção. Eu até recebi a orientação aqui, nós estamos no volume 4, que o quinto será Oratória a Serviço do Espiritismo. Então nós vamos ler e estudar, mas ainda faltam algumas reuniões aqui. Hoje nós estamos nesse volume 4, no capítulo 20. Lembrem que nós estamos falando do passe, porque o passe espírita é um passe que chama muito a atenção de espíritas e não espíritas, e muita gente busca o passe. Então a Terezinha dividiu didaticamente, antes do passe, depois do passe, no centro espírita, ela vai dando tópicos que são interessantes para a gente amadurecer o entendimento do passe. E hoje é durante a aplicação do passe. É muito interessante, eu faço a leitura, Alain e Luiz fazem os comentários. Até peço para o Alain fazer esse primeiro comentário. Durante a aplicação do passe. Enquanto aplica o passe, o passista deve manter a seguinte disposição e atitude. Aí essa disposição do passista, ela divide ela em intimamente e externamente. Então eu vou ler o intimamente e você comenta como deve ser a disposição do passista intimamente e depois o externamente o Luiz fala. Intimamente, o passista, o indivíduo que vai dar o passe. Pega os dois textos e o Alain comenta os dois já. Então tá bom, mas assim eu faço um, depois faço o outro. Intimamente, confiança e desejo de ajudar, tudo condicionado à vontade de Deus, ou seja, fé, amor e humildade. Para uma disposição íntima assim, entre aspas, o amparo divino é seguro e imediato, fecha aspas. Serenidade para poder registrar pela intuição a orientação espiritual para o passe que estiver aplicando. Mentalizar a recuperação dos órgãos enfermos sob a ação dos mensageiros do Senhor, porque receber, transmitir e fixar energias é função exclusiva da mente. Se o passista conhecer a localização e função dos centros de força, os bons espíritos poderão instruí-lo para que atue sobre os que comandam recursos para as zonas afetadas do organismo do paciente. E por fim, substituir a curiosidade que alguma enfermidade física ou espiritual possa causar pelo amor fraternal, ou não haverá êxito. Bom, aí a gente deixa, fica bem claro, né, que tudo é uma questão de mente, né? Então, é sintonia, pura sintonia. Você vai aplicar o passe? Puxa vida, põe a sua mente no que você está fazendo. Você vai receber o passe? Põe a sua mente no que você está fazendo. Sintoniza, se perdoa, se permita que aquela energia faça uso no seu organismo físico, espiritual. Que você, naquele momento, faça uma higiene mental por minutos, né? Durante aquele trabalho, pelo menos naquele trabalho. Se concentra. Se você se concentrar em bobagem naquela hora, você nada vai estar fazendo ali. Então a higiene mental, ela é primordial para uma boa transferência de energia psíquica. Então o passista que vai exercer o passe, ele tem que se preparar para o passe. Ele tem que se preparar, pelo menos naquele momento, se colocando... vamos explorar um pouco isso aí, Geraldo. O que passa pela sua cabeça durante o dia? Segundo alguns cientistas, não sei nem como eles mediram isso aí, nós temos mais de 20 mil pensamentos diários. Rapaz do céu, 20 mil pensamentos diários. É difícil de controlar esses 20 mil pensamentos diários, né? Eu brinco assim, que você pode não errar em ato, em palavra, mas em pensamento é duro. Que eu brinco que depois que você pensa, você não tem como dispensar. Já foi feita a ação do pensamento. Você já pensou. Já criou. Né? Você já criou. E pensamento faz parte da ideoplastia, né? As minhas ideias que criam plasticamente as coisas. Então eu crio doença, eu crio cura. Crio a cura. Da mesma forma que eu crio a doença, eu crio a cura. Eu crio a dor e eu crio a não dor. Né? Eu crio a saúde e a doença, eu crio a paz e a E essa sua colocação serve tanto para quem vai dar o passe como para quem vai receber. Para os dois. O que vai receber não pode ficar um pedinte de energia sempre que se descontrolar para a vida inteira. Aquilo ali é um apoio momentâneo para um momento de descontrole. Não é para ser uma necessidade. Eu me permito aqui uma intervenção, porque tem um exemplo prático vivido por mim que é muito interessante com relação a esse assunto. Nós fazíamos uma reunião da diretoria do centro e um dos membros da diretoria, a gente chegou cedo, começou a conversar, aí ele assim para mim, aí eu acho assim uma injustiça, os espíritos deveriam proteger mais a gente. Aí eu assim, como assim? Ele assim, quando a gente vai dar o passe, ele tinha um filho, um netinho excepcional, que ele deixava em casa com a filha para vir dar o passe. E ele assim, e a injustiça, porque às vezes a gente vem dar o passe e acaba saindo carregado daqui. Aí eu disse assim, pera um pouquinho. Quem falou para você que os espíritos não nos protegem? Agora, os espíritos nos protegem menos do nosso livre-arbítrio. Então, se você saiu carregado daqui, alguma besteira você fez. Eu assim, alguma bobagem você fez que os espíritos não têm ascensão sobre isso. Aí ele disse, não, a única coisa que aconteceu nesse dia, aí ele contou. Existia uma senhora que sempre entrava para tomar o passe e procurava um determinado elemento. E aquilo já estava conhecido do grupo. E nesse dia o determinado elemento não estava. Aí a mulher sentou para tomar passe com ele. Aí o pensamento dele disse, hoje ele não está, você vem comigo? Então você vê. Já criou um clima ruim. Né? Então aquele pensamento dele muito bom isso. Fez com que ele se sentisse mal. E aí ele disse que ele saiu carregado. Você vê? Ele é que quis carregar. Isso, então você vê o nosso engano, o engano de quem desconhece. Esse tudo é ignorância, Geraldo. Então, por ele desconhecer os mecanismos, ele ainda botou a culpa nos espíritos. Não foi ele o errado. E eu tive que forçar para ele, então, confessar. E quando ele confessou, ficou claro. O culpado é sempre o outro, né? Exatamente. Então, isso aí, como exemplo prático de tudo isso que o Alan comentou. E aí, a Terezinha da sequência, esse foi o comportamento íntimo, tanto de quem... Aqui é de quem vai dar o passe, mas o Alan se estendeu e falou sobre quem recebe o passe também. E aí ela fala qual o comportamento exterior de quem vai aplicar o passe. A primeira frase dela, eu acho que podia até não ler o resto, mas ela fala assim, a fórmula exterior do passe não importa. Mas ela dá sequência. Poderá obedecer à fórmula que ofereça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Isso é uma frase do livro O Consolador. Mas o passe deverá ser sempre ministrado de modo silencioso, com simplicidade e naturalidade. Aí ela dá um destaque a uma frase aqui. Lembrar-se de que na aplicação de passes não se faz preciso a gesticulação violenta, a respiração ofegante ou o bocejo de contínuo e de que nem sempre há necessidade do toque direto no paciente. A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. Mais adiante, evitar... Portanto, gestos cabalísticos, esfregar de mãos, estalar os dedos, mímicas, tremores, suspiros, assopros, gemidos, etc, etc. Quanto ao toque do paciente, diz André Luiz, nem sempre há necessidade. Isto porque casos especialíssimos podem requerer o toque, mas mesmo então será feito por cima das roupas do enfermo ou das cobertas do leito. E quando não veste o doente, é assim vai. O que você tem a dizer, Alain? Ah, meu amigo, isso aí é uma coisa assim que ele entra aí numa série de cite vários aí que você citou aí, que agora não lembro a sequência aí. Gestos cabalísticos, esfregar as mãos, estalar dedo, mímica. Então, por exemplo, olha só, eu brinco muito que às vezes tem um passista lá que ele parece um ventilador, porque ele fica passando tanta mão em volta da pessoa para refrigerar a pessoa, a impressão que dá. O outro parece uma máquina locomotiva, ele fica com a respiração, parecendo que ele está soltando uns fluidos a mais ali. Né? Tudo isso é uma bobagem ritualística que o cara inventou para ele aplicar o passe. É a falta de fé dele que fez ele criar esses rituais todos para ele acreditar no que ele está fazendo. Se a pessoa estudar direitinho, ele vai ver que só impondo as mãos e realmente conseguindo se manter concentrado, ele faz um trabalho melhor do que toda essa parafernália de coisas desnecessárias. E o pior é que o paciente, muitas vezes, ele fala ali, aquele passista é bom, ele faz umas... Nossa, ele respira ofegante, ele... Coisa intensa, né? É intensa, mas é mais intensa no campo físico do que espiritual. Muito interessante, vocês percebem que vai desmanchando toda essa aparência, né? Só quero fazer um comentário sobre a questão de concentração e dispersão de energias, tá? Então, existem esses passes padronizados, que eu acho que, por exemplo, a padronização toda, às vezes tem os seus exageros, mas o passe dispersivo e o passe de concentração é uma diferença brutal, né? E até porque eu já senti isso fisicamente, já senti isso na prática, né? Então, existem ocasiões em que o paciente precisa de uma dispersão de fluidos. E o plano espiritual nos mostra isso de uma forma muito natural. Eles mencionam passes longitudinais. Tá? Então, o que é? É você fazer aqueles gestos e aquele acompanhamento ao longo do corpo, quando você, então, redireciona toda aquela questão de... Você leu a semana passada uma recomendação dela que não devia botar de cima, de baixo para cima? Exatamente. Por quê? Porque ali você está desarranjando a ordem. O natural é de cima para baixo. Exatamente, né? Então, a parte de concentração e dispersão, eu acho essencial a pessoa ter noção, até para ver qual que deve aplicar. Tá? Vocês devem perceber que a Terezinha, quando escreveu esse livro, o objetivo foi dividir em partes para que se facilite o entendimento. Mas tudo isso que nós estamos lendo se encaixa numa frase, bom senso. A sintonia do passista com as forças maiores do bem. O desejo de ajudar. Eu acho que talvez seja o mais importante de tudo, é o médium querer ajudar aquele que está ali e se doar. A sensação que eu tenho, o entendimento que eu tenho, é que o passista é alguém que vai servir de intermediário e vai doar o que tem para o outro. E essa parte que você falou é interessante, até porque na prática é isso que acontece. Eu tive a ocasião de uma pessoa assistindo um determinado caso, ela bateu palmas em torno do assistido, e eu questionei. Eu disse assim, escuta, por que as palmas? Né? Então aí a entidade colocou. Você sabe por que no Japão eles batem aqueles tambores nas ruas? Exatamente porque existem entidades cristalizadas que elas só se movimentam com barulho. Entende? Então fez sentido. E outra coisa, foi uma ocasião. Aquilo lá não era uma coisa... Uma coisa única. Isso. Né? Isolada. Né? Então você tem que usar exatamente isso que você colocou. Bom senso. Fez. Isso que você fez não é normal. Por que que você fez? Né? Houve uma ocasião que nós fazíamos um trabalho e estávamos recebendo uma pessoa que era médium, trabalhava em outro centro e aí, então, ele assim, então vamos botar toda a mão na cabeça, todos a mão na cabeça, sobre a cabeça, assim, mão cruzada sobre a cabeça. E eu disse assim, antes, por quê? Ah, porque mentor quer. Eu digo, não. Então o trabalho nosso encerrou aqui, porque nós não trabalhamos segundo o mentor quer. Nós trabalhamos aqui segundo a razão orienta. Exatamente. Então, e encerramos a reunião. Fizemos uma prece, encerramos a reunião, acabou. Entendeu por quê? Porque exatamente esse místico não pode invadir uma reunião ou qualquer movimento espírita. Né? As coisas são racionais, são fáceis de entender. Tem que estar atento. Exatamente, tem que estar atento. Dando sequência aqui, a Terezinha entra no aspecto dos reflexos. Então vamos ler aqui rapidamente. Reflexos. Na execução de sua tarefa, o passista pode, algumas vezes, experimentar sensações relacionadas com o problema do paciente. Quer dizer, o passista sentir alguma coisa do paciente. Como está imbuído do desejo de ajudar o semelhante, é compreensível que se sintonize com ele, a ponto de experimentar reflexos de seus padecimentos. Toda tarefa de assistência é sacrificial e pede abnegação. Mas o passista dispõe de recursos para eliminar os reflexos e poderá abreviar tal providência, tendo a mente voltada para a prece e a perseverança no bem. Nos passes em pessoas, sob atuação de espíritos em desequilíbrio, o passista poderá registrar reflexos negativos desde a hora em que se propõe a ajudar, podendo perdurarem ainda depois do passe. É compreensível que os espíritos envolvidos na trama obsessiva, conhecendo-lhe a disposição de colaborar, pretendam arrefecer-lhe o ânimo, afastando-o do caminho do enfermo. Fé e perseverança no trabalho são a melhor medida para a superação desses obstáculos, e a proteção espiritual é constante. Tá, então, aí um exemplo prático de novo. Eu tinha um contato com uma pessoa, e aí essa pessoa, ao nos encontrarmos pela manhã, ela disse assim: interessante, eu fui tomar passe ontem no centro, e aí a dona fulana é quem me atendeu. Eu estava com a pressão a 23, eu estava muito ruim, aí fui lá tomar passe. Gozado, eu melhorei, mas ela teve que ir para o pronto-socorro. Exatamente isso. Ela estava sob uma influência negativa, e quando o passista foi dar passe, ele captou a sensação, e aí é que está o... Ele não soube trabalhar exatamente isso. Exatamente, porque o que acontece? Aquilo é uma sensação que não é sua. Não é sua. Então você não tem que temer essa sensação. Você não tem que levar para casa. Exatamente. Isso. Então, como é que você leva para casa? Quando você sente o temor por causa daquilo que você tem, você leva para casa. Aí você... Entende por quê? Porque quando você sente o temor, é a mesma coisa que o discípulo lá, quando Jesus disse assim: você pode caminhar também sobre a água. E o Pedro caminhou. Andou. Quando ele duvidou... Quando ele duvidou, ele afundou. Afundou. Então, quando você vai dar o passe, e você tem essa sensação que vem do paciente, e você sente medo, você então não está acreditando que você está amparado. Porque você está... Então, nesse momento, em vez do medo, em hipótese nenhuma, você tem que ir uma prece. Que esses fluidos não me contaminem, Senhor, ajude essa criatura, que nós possamos auxiliá-la. Entendeu? Quer dizer, você elimina o problema, mas não carrega para si. Outra coisa que todos nós observamos em centros espíritas, determinado indivíduo dá um passe de 30 segundos. O outro dá de 10 minutos. Então ela aborda sobre o tempo do passe. Não há tempo estipulado para a duração do passe. Cabe ao passista usar o bom senso e obedecer à inspiração do momento. Olha que frase. Cabe ao passista usar o bom senso e obedecer à inspiração do momento. Na casa espírita, a prática tem revelado que, em média, o passe costuma ser aplicado em cerca de 40 segundos. Isso é apenas uma observação. Não esquecer que o passe demorado acumula mais fluidos, o que pode se tornar irritante para alguns pacientes, especialmente no organismo tenro de crianças. Maior ou menor número de pessoas a serem atendidas não deve influenciar na duração do passe. Empenhar-se em cada um deles com o máximo interesse e espírito de caridade, para que o trabalho não resulte em mero automatismo. É, Geraldo, isso é uma coisa até bem prática, mas importante. Eu acho que assim, o bom passista, ele tem uma intuição que o acompanha, que o auxilia. Então, ele, naquele paciente, ele leva um tempo X e no outro um X mais Y, um X menos Y. Aí depende de cada paciente. Não pode realmente se preocupar com a fila. Oh, tem mais 50 para aplicar o passe. É o problema da direção que organiza, para pôr mais passista, que oriente para as pessoas para receber o passe só quando precisa e tal. É, exatamente. O problema dele é fazer o melhor trabalho dele como passista. O melhor trabalho dele como passista é ficar atento ao trabalho que está fazendo, com a intuição ligada e pronto para auxiliar aquela pessoa. A pessoa mais importante que ele tem naquele dia é que está na frente dele naquela hora. Muito bom. E por último aqui a gente fecha sobre exaustão. E a Terezinha fala assim: o passista, como mero instrumento que pela prece recebe para dar, não precisa, entre aspas, jamais temer a exaustão das forças magnéticas. Fecha aspas. Isso é de André Luiz, no livro Conduta Espírita. Portanto, desde que haja imperiosa necessidade, o passista poderá dar tantos passes quanto forem precisos, confiante no inesgotável manancial da infinita misericórdia de Deus. Mas poderá sentir cansaço físico ou mental por estar aplicando passes em muitas pessoas e por muito tempo. Cabe ao passista, pois, dosar sua atividade. E mesmo reconhecendo ser um simples intermediário, poupará suas reservas energéticas, evitando excessos desnecessários ou o mau uso, e buscará os meios naturais que o auxiliem na mais rápida recuperação. Ô Geraldo, quanto mais água você passa num cano, mais o cano fica límpido, né? Então, a transmissão do passe é uma retransmissão de energias recebidas, né? Agora, é a questão do bom senso de novo. Se a direção da casa não organiza e aí você fica 2 horas dando passe, você tem que dialogar com a direção da casa e dizer assim: gente, nós estamos criando aqui papa passe. É, e o papa passe, ele tem essa desvantagem: o passista fica 2 horas em pé. Então, por mais boa vontade que o passista tenha, a direção da casa precisa fazer a parte dela. É, então, a casa bem orientada, e ela tem uma discussão sobre esse assunto, ela chega a essa conclusão. A questão do diálogo sobre o trabalho feito é uma coisa que deve fazer parte de toda a casa espírita. É o comentário sobre o que está acontecendo para se corrigir distorções. Uma pergunta que eu posso fazer a você, o Alan, o Luiz. Você está num centro espírita. Como você seleciona, vamos supor que você não conhece, a pessoa chega e fala: o Alan, eu gostaria de dar passe. Como é que você sabe se ele está preparado para aquilo? Quais as medidas que você toma? Faz uma entrevista, não faz? Isso para servir de orientação a todos os centros espíritas. Olha, meu amigo, isso é uma coisa assim que eu acho que cada casa tem uma maneira de se organizar nisso. Mas eu, se tivesse à frente organizando, primeiramente é perceber as pessoas que são aptas a isso. Ou seja, uma pessoa que é facilmente influenciada pela energia do outro, ela não pode aplicar passe. Porque, ao contrário, ela tem que passar uma energia e não ser influenciada por uma energia. Então, é uma característica que você percebe. A pessoa é ativa, ela tem essa capacidade de transmitir energia, ótimo, primeira coisa. Segunda coisa, qual o interesse dela fazer isso? É amor ou é aparecer? Ela quer ir lá para ser chamado como passista, à frente, e ficar lá como passista? Esse não merece, não precisa aplicar passe. Ele não vai estar fazendo o melhor serviço. A vontade dela é ajudar realmente com vontade, com muita dedicação, e ela tem essa ação ativa, ela interfere. Por exemplo, as pessoas mais proativas são bons passistas, porque ela vai canalizar essa energia de fazer, fazendo, né? Ela não vai ficar ali parada. A gente tem que ficar de olho também na casa espírita. A pessoa que está disponível a trabalhar, você tem que canalizar ela para alguma coisa. Não deixa ela parada lá, com as pernas balançando lá na cadeira, com coceira de querer ajudar. Então vai lá fazer uma recepção, vai atender as pessoas. Agora, analisar. E depois fazer regularmente cursos para passistas, não necessariamente que depois do curso todo mundo se torne passista, mas durante o curso você pode observar aqueles que têm condição de ser passista e faz uma seleção e convida ele para aplicar o passe. E outra coisa interessante, só para finalizar, aos dois, eu já soube e já vi seguintes situações. Existe um grupo de passistas, 10 passistas. De repente você, como dirigente dessa casa espírita, fica sabendo, como eu tomei ciência disso, que tal passista estava num processo de separação conjugal muito doloroso. Ele conversou com o passista não gostou disso, mas ele pediu para se retirar até que ele voltasse a um equilíbrio melhor, mais disposto. Uma outra situação, o indivíduo era um passista e ele foi operado E ele estava naquela fase de recuperação. Ele também pediu para se retirar. Isso procede? Olha, todo a questão de afastamento, isso aí deve estar muito bem documentado por uma observação visual, né? Não é o fato de o elemento estar em processo de separação que ele esteja desequilibrado, né? Quer dizer, então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aí tem que estar muito evidente que está num processo de desequilíbrio, né? E aí você esteja fazendo realmente uma coisa que você pode até levar que a pessoa fique chateada com você, mas é um dever seu como dirigente da casa. Para preservar. Isso, é. E aí já aconteceu um fato real, né? E aí a pessoa não soube me responder. Mas ela disse assim, porque na minha casa homossexual não dá passe. Aí eu disse assim, tá bom, e como é que você sabe se um heterossexual, ele se portou condignamente ou não na noite ou no dia que ele deu passe? Como é que você difere? Só porque o outro tem a aparência de um homossexual? Então esse julgamento é uma coisa muito séria. Muito sério. Muito delicado. O real, o que devia de acontecer mesmo é isso aí. Você ser orientado, ser educado para você chegar para o dirigente e dizer assim, eu sinto muito, mas hoje eu não estou em condições de dar o passe. Esse é o ideal. Porque esse é o olhar para dentro de si e de saber exatamente o que está se passando. Porque às vezes você parece uma pessoa maravilhosa, está maravilhosamente, e não está bem. E quem sabe se você está ou não está bem é você. Você então mesmo. O ideal, por isso, é sempre no mesmo ponto, estudar. Estudar, ter o conhecimento, porque quando você adquire essa consciência, você mesmo diz assim, olha, sinto muito, hoje eu só vou tomar um passezinho e vou cair fora, porque não estou legal. Ah, eu já estou nas minhas últimas palavras aqui, né? Eu só queria convidar as pessoas, principalmente de Limeira, que quinta-feira que vem agora, eu faço uma palestra lá no SLI, que é o Centro Limeirense de Estudos Espíritas, uma homenagem aos 160 anos do Livro dos Espíritos. Eu vou falar Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. Então, às 20 horas, quem puder estar presente, é um convite que eu deixo lá para a gente se reunir e confraternizarmos juntos. Amanhã também falando sobre o Livro dos Espíritos aqui no Caminho do Progresso. Às 8 horas estarei lá nesse nosso trabalho de divulgação da doutrina. Até a próxima semana. Alan, aliás, a próxima semana eu não venho, tá? Ah, não vem? A gente também não pode deixar de lembrar, né? Só até por isso que nós vamos falar do Livro dos Espíritos, que 15 de abril, agora, né? São 160 anos. Melhor, 15 de abril de 1864. 64 para 2017, nós estamos falando de 153 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. 160 do Livro dos Espíritos, mas é 153 do Evangelho segundo o Espiritismo também, 15 de abril. Alan, faça uma prece para fazermos o encerramento do nosso trabalho. Eu vou fazer uma prece assim, olha, lembrem que hoje é a comemoração da Páscoa. A Páscoa é o renascimento de Jesus no nosso coração, simbolizado pela dor que ele passou, mas mostrando que é a dor que leva ao amor. Lembre que hoje sua dor em família leve você ao amor de renascer para Cristo em seu coração. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos. A concordância que age entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.